3, 4. Chora, Isadora. Eu não me imaginava sem você, meu bem querer. Amor pra sempre. Só esses cabelos pretos me faz bem quando não tenho. Fico doente. E sabe, canta aí, vem. Se você não existisse, iria te inventar a forma de um anjo, mas ainda iria te amar. Eu respiro você. Só você não sabe o quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Dá aquela pra mim. Essa é pra machucar, viu, bebê? Aos corações amargurados, um gole de cachaça. É assim. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam e o nosso amor em ódio eterno. E aí? Lindo demais, bebê. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Ô, Fernanda, pode beber, viu, bebê? Hoje eu deixo. Amanhã você tá de folga por minha conta. Você também, Tatá. Emergel, puxa aquela. Um, dois, três, quatro. Não faz charme, não me esnoba. Eu tirei 10 na sua prova de sedução. Já li mais de 1 milhão de palavras nos seus olhos. Já percebi o calor saindo pelos poros. Não precisa dizer nada, só não esqueça quanto é curta a madrugada e vem. E aí? Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá. Eu tenho que ir embora, não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, a gente mata as vontades. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Mas se quiser tem que ser agora, depois não dá. Eu tenho que ir embora, não sei quando eu vou voltar. Fica combinado, a gente mata a vontade. Deixa um lugar pra saudade, tenta não se apaixonar. Já li mais de 1 milhão de palavras nos seus olhos. Já percebi o calor saindo pelos poros.